é o lugar onde habita Deus. Pra sua alegria, ele também habita no seu. Ele fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Realizou milagres onde o povo viu e ainda vê. Curou um jovem paralítico, curou um cego em Jericó. Continua hoje curando, salvando almas que andam só. Ele está aqui, está no Japão, em todo lugar. Curando, salvando, libertando, ensinando o povo a amar. Ele está lá, lá, lá. Frente a me acompanhar, ele está lá, lá, ele está lá, lá, está na sua vida, na sua frente, em todo lugar. Ele fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Realizou milagres onde o povo viu e ainda vê. Curou um jovem paralítico, curou um cego em Jericó. Continua hoje curando, salvando almas que andam só. Ele está aqui, está no Japão, em todo lugar. Curando, salvando, libertando, ensinando o povo a amar. Ele está lá, lá, lá. Frente a me acompanhar, ele está lá, ele está lá, está na sua vida, na sua frente, em todo lugar. Ele está lá, ele está lá, está na minha vida, na minha frente, a me acompanhar. Ele está lá, ele está lá, está na sua vida, na sua frente, em todo lugar.